CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. Dez horas e quatro minutos deste sábado, 3 de agosto de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu, na casa dos 15 graus aqui na Terra das Cataratas. Está começando mais um CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Clássico iguaçuense na noite de hoje pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Foz Futsal e Foz Cataratas Futsal se enfrentam às 8h30 no ginásio Costa Cavalcante. Quarta edição da Iguaçu Night Run, a corrida noturna organizada pelo Hotel Bela Itália, acontece hoje pelas principais ruas e avenidas do centro de Foz do Iguaçu. Arbitral na Federação Paranaense de Futebol define os competidores do Paranaense de Futebol Feminino. E das quatro equipes, duas são de Foz do Iguaçu. Falaremos ainda de handebol. A cidade conquistou o título na divisão de acesso estadual e ainda Campeonato Brasileiro Série A e B. Agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações de esportes, começando com corrida de rua. Hoje à noite acontece a quarta edição da Iguaçu Night Run, a corrida noturna de Foz do Iguaçu, a primeira corrida noturna, já que depois vieram outras aqui para a cidade de Foz do Iguaçu, uma delas organizada pela universidade, pela faculdade UDC, e agora também a primeira pioneira das corridas noturnas é a do Hotel Bela Itália, que chega hoje à quarta edição. A largada e chegada em frente ao hotel. Depois os corredores passarão pelas avenidas República Argentina, uma parte da República Argentina, entram na Avenida Paraná, vão até a José Maria de Brito, na esquina com a Polícia Federal, descem a José Maria de Brito em sentido à Avenida JK, depois entram na Avenida JK até parte da República Argentina e entra logo em seguida na Avenida Brasil até a Jorge Sambas, a Rua Jorge Sambas. E daí vem a parte mais difícil dos 8 quilômetros, né? Porque o trecho em si, ele completo, não tem grandes dificuldades. Mas aquela subida da Jorge Sambas, realmente no final da corrida, acaba tendo aí um desgaste maior dos corredores até eles chegarem à Rua Venante Otremba, a Rua do Hotel Bela Itália, chegando já nos metros finais da prova de 8 quilômetros, que este ano terá a participação recorde aí de 850 corredores inscritos já para a corrida deste ano. E eu conversei ao longo da semana com o organizador da prova, o Marcelo Bortoli, e ele falou sobre a estrutura que o hotel está organizando aí para a edição deste ano. Nós estamos preparando um incentivo maior, né, de segurança nas vias. Também o pessoal da Correfoz, os voluntários da Correfoz vão estar envolvidos em todo esse esquema de segurança. E aqui no site, em frente ao Hotel Bela Itália, onde é o local de largada e chegada, nós também estamos preparando uma estrutura maior, uma estrutura mais confortável, com banheiros químicos à disposição dos atletas e do público em geral, arquibancadas, enfim, tendas, está tudo bem organizado. Eu acho que todo mundo vai ficar muito bem aqui acomodado e acho que todo mundo vai curtir. Marcelo Bortoli falou também sobre o principal objetivo da prova, que é a ajuda à creche Nossa Senhora da Conceição, no bairro Morumbi, que é coordenada pela irmã Ernesta. Ele falou sobre esse objetivo. Esse ano, novamente, vamos repassar 100% do valor das inscrições para a creche da irmã Ernesta, que tanto precisa aí para estar garantindo aí um conforto e um bom serviço para todas as crianças que lá ficam. A largada está prevista para as 7h30 da noite de hoje. Lembrando que os 5 primeiros na classificação geral, masculino e feminino, recebem troféus e todos os competidores recebem também uma medalha de participação. Não há premiação em dinheiro, justamente porque o objetivo é ajudar a creche Nossa Senhora da Conceição. Portanto, se você estiver passando pelos pelas principais ruas aí do centro de Foz do Iguaçu. Fique atento ao trânsito, né, que certamente as ruas estarão bloqueadas pelo Foz Trans em virtude da Iguaçu Night Run. E você que puder acompanhar aí, sem dúvida, vai ser uma grande festa do esporte iguaçuense. Agora são 10 horas e 9 minutos e hoje à noite tem um clássico iguaçuense. Podemos chamar de clássico? É um derby, como falam na Inglaterra, quando há jogo entre equipes da mesma cidade. Foz Cataratas e Foz Futsal se enfrentam hoje à noite pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, segunda fase. E das duas equipes, o Foz Cataratas é o único que ainda não somou pontos nessa fase da competição. São 3 jogos e 3 derrotas, a última delas para o Quedas do Iguaçu na última quarta-feira por 4-1. Já o Foz Futsal vem de vitória por 1-0 sobre o Ponta Grossa no sábado passado, no mesmo ginásio Costa Cavalcante, o que levou a equipe iguaçuense à quarta posição e, claro, hoje quer se manter aí entre os 4 primeiros, já que são os 4 primeiros que avançam para as quartas de final da competição. Lembrando que a partida começa às 8h30 da noite no ginásio Costa Cavalcante e eu falei também com o técnico Luciano Santos, ou ele deu entrevista aqui na CBN na segunda-feira passada, entrevista para o Guilherme Wojtkowski, e além da partida com o Foz Futsal de hoje à noite, ele contou também um pouco sobre a experiência que foi para os atletas sub-20 disputarem a Taça Brasil lá na cidade de Carlos Barbosa. A equipe não teve um bom aproveitamento, foram 3 derrotas e 1 vitória, sendo eliminado na primeira fase da competição. Mas ele destacou a experiência que foi participar desse torneio a nível nacional. Pela primeira vez que a gente participou, a gente tirou muita lição de lá, porque nós achávamos que era uma coisa, também chegamos lá, era totalmente outra. Em termos de arbitragem, que é a arbitragem do Brasil inteiro, tem uns critérios diferentes da arbitragem do Paraná. Então, a gente sofreu muita dificuldade lá nessa situação. Mas a equipe pegou uma certa experiência e quem sabe esse ano mesmo nós podemos ser campeão do Sub-20 da Taça Paraná para poder voltar para a Taça Brasil ano que vem. E os meninos já assimilaram bem os erros, o que cometemos lá, porque foi todos os dias tinha jogo. A nossa equipe, infelizmente, estreamos contra o Carlos Barbosa, que era o time da casa. Aí no segundo jogo nosso, nós jogamos contra uma equipe que folgou o primeiro jogo. Então, praticamente, até nisso nós levamos azar. Mas a equipe não correspondeu à altura que teria que responder. Tá aí, portanto, palavras de Luciano Santos, técnico do Foz Cataratas Futsal, falando aí a respeito da experiência que foi disputar a Taça Brasil Sub-20. Tivemos depoimentos aí de um membro do Foz Cataratas Futsal, agora depoimento ao vivo de um membro do Foz Futsal, Wilson Veiga Júnior, o popular Rita Lee, que além de ter participação no Foz Futsal, também trabalha como diretor da equipe da ADE, Associação Desportiva Iguaçuense de Futebol Feminino. Rita Lee, primeiramente, bom dia, como é que está a expectativa aí para esse derby de hoje à noite aí no Futsal Iguaçuense, Foz Futsal e Foz Cataratas Futsal? Bom dia a todos. Realmente é uma partida diferente, né? São duas times de Foz do Iguaçu que vão fazer uma segunda partida, né? Na competição, o segundo encontro entre os dois. E que é atípico por ser assim, é difícil o Foz do Iguaçu ter dois times. Quando tem esses jogos que são atípicos, e o Foz está preparado, né? Ele vem fazendo bons jogos e esperamos que essa noite repita isso. Rita, e a respeito aí do público, acredita que possa ter um bom número hoje, tendo as duas equipes da cidade de Foz do Iguaçu duelando pela Série Ouro? O público é assim, né? Quando o time está bem, o público vai. É igual uma mercadoria. Quando a mercadoria é boa, todo mundo compra, certo? E o público não é longe disso. Nós esperamos que o torcedor vá pela importância do jogo, né? Importância do jogo, pela... ser um jogo atípico, né, que é um jogo diferente, que é duas equipes aqui, e nós esperamos que o público compareça e prestigie o evento. Essa semana você esteve em Curitiba participando do arbitral organizado pela Federação Paranaense para a disputa do estadual feminino, de futebol feminino, você como representante da ADI. Como é que você analisa aí o campeonato, novamente, infelizmente, tendo apenas 4 equipes, né? Tem ainda uma grande falta de interesse das equipes do estado do Paraná? É, primeiramente, esse campeonato só vai sair porque o Paraná tem que indicar um representante na Copa do Brasil. Então, como tem que fazer o campeonato para ter um representante. Então, é uma das razões da existência do campeonato. Realmente, 4 equipes no estado do Paraná é pouca equipe. A gente sente que as pessoas que lidam com o futebol feminino são pessoas assim, os clubes ainda não têm uma estrutura. O maior problema das equipes não participarem, as de Londrina, as de Maringá, as de Guarapuava, as de Curitiba, é o deslocamento. Até sugerimos ao diretor da federação que regionalize esses campeonatos, que vamos dizer, faça um campeonato paranaense com a região oeste, uma chave, a região de Curitiba, outra, para que se deixe menos oneroso e que daí haja mais participação das equipes. Mas realmente esse campeonato só vai sair para que a federação indique o representante da Copa do Brasil. O restante 4 equipes, você sabe que é um quadrangular, é um campeonato curto. A forma de disputa, nós fomos vencidos, porque nós queríamos o que está, só que nas fases finais, nós queríamos que o campeão dos 2 turnos fosse o campeão direto, e fomos vencidos na votação por 3-1. Então, só isso, mas o resto é tudo tranquilo, e será mais um campeonato paranaense que teremos que disputar aí. Como é que está a preparação da ADI, já que o time vem para defender aí o 4º título consecutivo, já venceu os outros 3. Em relação a reforços, contratações, treinamentos, como é que está a situação da equipe treinada pelo Gesi Damasceno? Nós estamos fazendo aí contato com muita gente para trazer mais jogadores. O time já está, vamos dizer assim, 70% montado, estamos precisando fazer algumas peças, que é muito difícil no mercado. Futebol feminino mais ou menos é igual peça de carro empurrado, você tem que ficar procurando muito para achar, certo? E no mercado existem poucas jogadoras de qualidade no futebol feminino do Brasil, né? Então, claro, o Gesi está atrás, todo mundo está atrás de jogadores, mas o time vem treinando em 2 períodos, o time vem normalmente, tem aí acho que uns 60%, 70% da equipe montada. Lembrando que nós disputaremos, além do Paranaense, a Libertadores em outubro, e teremos aí, dia 21 de agosto, o início do Campeonato Brasileiro com as 20 melhores equipes do Brasil. Esse Campeonato Brasileiro será disputado de que maneira? Com longas viagens também? Com viagens. Essa aí é o Ministério do Esporte vai bancar esse campeonato, né? O Ministério do Esporte está querendo que o Brasil dê um boom nesse futebol aí feminino, que está meio devagar, né? Então, como a Confederação não fazia um campeonato, apenas fazia a Copa do Brasil, o Ministério do Esporte resolveu bancar esse campeonato. Esse campeonato será disputado em 20 equipes, com chaves de 5 equipes cada região. Então, a gente está aguardando ainda, que a gente não tem muita coisa para falar desse campeonato, mas nós sabemos que ele começa a 21 e temos algumas coisas aí a confirmar. Para finalizar, das 4 equipes que vão disputar o Paranaense, Açaí, Colombo e metade delas são aqui de Foz do Iguaçu, 2 equipes de Foz, a ADI e também a Associação Atlética Foz Cataratas, que está com uma pendência aí com o nome, né? O Foz Cataratas alegando que tem direito sobre o nome há vários anos, a ADI que já usou o nome Foz Cataratas em anos anteriores. Como é que está essa situação e como você analisa a participação de 2 equipes da cidade no futebol feminino, Ritali? Bom, eu vou falar para vocês primeiro, vamos falar do nome. Vamos ser bem claro, transparente, olho no olho, certo? As equipes na federação, elas são escritas assim: ADI Foz Cataratas. Esse é a equipe, esse é o nome designado na federação, tá lá, ADI Foz Cataratas. Por mais que muita gente fale que o nome é deles, não sei o quê, isso aí tem que ter registro de marcas e patentes, isso aí pra frente vai se ver, certo? Essa é a posição das coisas. A outra equipe de Foz do Iguaçu se chama Foz do Iguaçu Futebol Clube. Ou seja, se fosse como a gente, ele teria que usar lá, tipo, tem um outro nome que eu não me recordo agora, mas é Foz do Iguaçu, um nome fantasia também, tem um outro nome antes disso, tá? E o resto assim, então, esse é os nomes que algumas pessoas ficam perturbando, eu vi matérias de jornal ontem dizendo que Catarata, não sei o quê, não tem nada disso. A AD vai ser AD Foz Cataratas, o outro será Foz Futebol Clube. Esses são os nomes que estarão na tabela do Paranaense, pelo menos o que eu tenho aqui, uma cópia da reunião que fizemos em Curitiba e saiu isso na Copa, certo? Então, esse assunto morreu aí. É esse esclarecimento, qualquer um pode procurar lá e achar isso. Quanto à participação, é bom. Já que não teríamos, se não tivesse outra equipe de fora, seriam só três. Um campeonato em três, eu acho que nem sairia, né? Então, é bom que mais um participe e que veja, porque ter um time não é bem assim como todo mundo pensa, que você faz um time e vai jogar. Não, é bem difícil ter uma equipe. A gente trabalha isso há muito tempo, a gente sabe disso. E quem tem equipe sabe disso. Então é só isso, mais ou menos é por aí. Esperamos que seja um bom campeonato. Campeonato iniciando em dia 22 de setembro? 22 de setembro. E 15 de novembro nós teremos aí 15 e 17 de novembro nós teremos quatro jogos aqui em Foz, que os dois times estão dia 15, os outros dois times, Colômbia e Açaí, virão a Foz. Dia 15 jogar um contra, e dia 17 jogar, aproveitar a viagem. Isso foi colocado em arbitral, sendo que é bem provável que nós estreamos fora, como a outra equipe estreará fora também, na primeira rodada. Ritalei, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN, sucesso nas competições futuras, aí, tanto no futebol feminino quanto hoje à noite, né, também tem o duelo contra o Foz Cataratas, futsal, boa sorte aí, e as portas da CBN abertas aí para novas entrevistas. Quanto ao futsal, eu só digo uma coisa, além de, claro, que eu sou Foz Futsal, certo? Mas eu também tenho outra parte do outra equipe, que eu sou vice-presidente da federação. Então, eu primeiramente torço hoje para um grande encontro, um jogo leal, e um jogo que tudo corra bem. Daí o resultado, eu acho que o resultado vem da produção de cada equipe, tá ok? Então eu agradeço a CBN por essa oportunidade, estando à disposição. Qualquer problema, estão à disposição aí para dar esclarecimentos. Ok, falei aqui com Wilson Veiga Júnior, o Ritalei, a respeito aí de futsal, que é o assunto que ele domina tão bem como sendo vice-presidente da federação, e claro, também sobre o futebol feminino aqui de Foz do Iguaçu. São 10 horas e 21 minutos, vamos falar agora rapidamente de handebol, já que a equipe de handebol masculino de Foz do Iguaçu venceu o Campeonato Paranaense da divisão de acesso deste ano. O jogo foi realizado em Toledo e a equipe tinha como objetivo inicial a conquista de uma das duas vagas para a divisão especial do Campeonato Estadual do ano que vem, onde essa vaga veio depois da vitória na semifinal sobre a equipe da cidade de Saudades do Iguaçu por 19 a 13. A equipe de Foz, nas quartas de final, já havia vencido a equipe de Telêmaco Borba pelo placar de 28 a 11. E na final, a partida ficou com o título, né? Foz do Iguaçu ficou com o título na final ao vencer a equipe de Campo Largo pelo placar de 30 a 22. São 10 horas e 22 minutos, Campeonato Brasileiro, 11ª rodada neste final de semana. Sábado, hoje, às 18h30, tem Cruzeiro e Coritiba, Santos e Náutico. Foi adiado essa partida por conta aí da participação do Santos ontem no amistoso com o Barcelona. Aí temos Flamengo, o Wesley está fazendo sinal de 8-0, de fato foi uma goleada histórica aí contra a equipe santista. O Flamengo enfrenta no domingo, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro, tem o clássico Grenal, Valdeci Marcos, que é colorado, está aqui do meu lado, falando sobre o Internacional, Grêmio Internacional na Arena Grêmio em Porto Alegre. Ponte Preta e Fluminense jogam também às 4 horas da tarde desse domingo, Criciúma e Corinthians também se enfrentam às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Goiás, Vasco e Botafogo já é às 18h30 do domingo, Vasco e Botafogo, Vitória e Portuguesa também jogam no domingo às 18h30. A CBN transmite neste domingo duas partidas, Flamengo e Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo. E na Série B, o Palmeiras venceu ontem a equipe do Bragantino por 2-1 e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 28 pontos. Também tivemos América de Natal 0, Boa Esporte Clube 0, Oeste 1, Asa de Arapiraca 2 e América Mineiro 2, Ceará 2. Hoje, às 4h20 da tarde, Avaí e Paysandu, Joinville, Figueirense e Casa e São Caetano, Esporte Chapecoense, Atlético Goianiense, Paraná Clube, Guaratinguetá e ABC. O Paraná Clube é o quinto colocado com 19 pontos. CBN Foz Esporte chegando ao fim, vem aí o CBN Entrevista, às 11 da manhã tem o CBN Foz, ou melhor, o CBN Turismo, aqui na rádio que toca notícia. Trabalhos técnicos hoje de Wesley Carvalho, a gente volta sábado que vem em mais um CBN Foz Esportes às 10 horas da manhã. Tenham todos um bom final de semana, tchau! CBN Esportes.